Panorama Agrícola para 12 de fevereiro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 12 de fevereiro, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: não adianta chorar o leite derramado. Ouça na dica de hoje: alho e cebola. Na entrevista-feira da Agricultura Familiar em Guabiruba, uma organização que deu certo, produtos de qualidade. Dica do dia. O consumo regular de alho e cebola ajuda na redução do colesterol e serve de prevenção a problemas do coração. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura levou ao Ministério da Fazenda a proposta de incluir, a partir do mês de março, a carne suína na pauta dos produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos. A ideia atende ao setor, que reivindica um preço mínimo para a carne suína desde 2012, ano em que os criadores tiveram prejuízo devido à disparada dos preços dos grãos, o que impactou no custo de produção. A intenção do Ministério de incluir a proteína no Programa de Garantia de Preços Mínimos em março se deve ao fato de que, historicamente, nesse mês, os preços pagos aos produtores começam a cair, com pico de baixa em junho e julho. Confira a entrevista de hoje. Recebemos na Central de Rádio da EPAGRE hoje, aqui no Panorama Agrícola, a extensionista da Regional da Grande Florianópolis, da EPAGRE, Denise Zanella, que vem nos falar sobre uma feira de produtos locais no município de Guabiruba, próximo a Brusque, uma feira que foi organizada com os feirantes locais, junto com a EPAGRE, participação efetiva da EPAGRE na organização dos produtores. Essa feira já começou, Denise? Já, ela teve seu primeiro dia no dia 25 de janeiro, né? E teve a segunda edição, então, no sábado que passou. Realmente está sendo, assim, um sucesso, né? Os feirantes, eles estavam um pouco apreensivos, inclusive, não só os agricultores, produtores e as pessoas envolvidas, que nós temos duas associações também que fazem parte da feira, que é a Associação de Artesanato e a Associação de Produtores de Flores. Mas o que tem sido presenciado é que o resultado é muito positivo, as pessoas estão procurando, realmente a feira tem sido um sucesso. E a feira Denise Zanella ocorre todos os sábados? Todos os sábados. A ideia é que ela seja semanal. Inclusive, é tão interessante que existe já um outro bairro na cidade que fez um convite para que seja montada em um outro dia da semana, que esse grupo de feirantes faça a feira em outro local da cidade. Mas, no momento, não é esse o objetivo, porque como a feira ela iniciou, é um trabalho que vem sendo feito desde maio do ano passado, quando se iniciou os primeiros momentos de discussão do diagnóstico de produtos locais. Quer dizer, tivemos que fazer todo um trabalho de levantamento para conhecer realmente o que é que Guabiruba produz, ou que tem possibilidade de produzir. E a partir disso, então, se organizou o grupo, se trabalhou muito na questão da organização dessas famílias que envolvem a feira, dessas pessoas que fazem parte desse grupo. E a partir daí se trabalhou também a questão da produção, que essa é uma preocupação. E, inclusive, no ano passado, antes do início da feira, em vários momentos que nos encontramos e para discutir e encaminhar o processo, eu brincava com os feirantes, né, dizendo que eu não me preocupava já, em dezembro, não me preocupava mais com a organização, com a estrutura, com a condição de fazer a feira, mas me preocupava sim com a falta de produtos. E é o que está acontecendo. O que está sendo oferecido tem sido recebido muito bem pelo público do município, né? E com essas possibilidades, então, até de repente fazer mais de um dia por semana. Mas no momento não. Esse ano a ideia é se estruturar e estruturar agora sim, então, a produção para poder oferecer realmente produto de qualidade e ter frequência nessa oferta. Além de flores e artesanato na feira de produtos locais de Guabiruba, Denise Zanella, que produtos estão sendo ofertados e, pelo que você está comentando, estão vendendo muito? Nós temos, no momento, temos hortaliças, né, algumas frutas, mas o forte é hortaliças. Temos pães, cucas, biscoitos, geleias, doces em geral, né, massas. Temos uma família que já produz, já tinha inclusive uma pequena indústria, né, de massas, e que também tem feito sucesso na feira. Temos a questão de nata, o queijinho que eles chamam, né, que é uma espécie de ricota, mas o queijinho para o pessoal da região, manteiga e também galinha caipira. Peixe também? Nós temos também o filé de peixe, né, estamos a um produtor que existe, na propriedade dele ele tem um espaço muito grande, com produção de tilápias principalmente, e ele já vinha vendendo isso na propriedade, né, para turista, e ele o projeto inicial dele era fazer um pesque pague, né, com comercialização do produto lá. Só que hoje o que eles têm definido para eles é que eles não virão mais fazer pesque pague, porque o principal motivo é falta de mão de obra, mas vão sim produzir. Então, como eles já têm o terreno alagado e uma produção grande, eles vão produzir o filé de peixe e futuramente, a partir do momento que melhorarem a estrutura de abate, eles também passarão a produzir outros pratos à base de peixe para vender congelado na feira. Essas feiras municipais, no caso estamos falando da feira de Guabiruba, essas feiras, Denise Zanella, são realmente importantes para os produtores? Com certeza. Por exemplo, né, tem alguns produtores, e eu conheço isso em outros lugares do estado, e for citar outros lugares que a gente já trabalhou, que tem muitos desses agricultores que, se não fosse a feira, essa renda que eles têm, esse mercado meio... é um mercado garantido, que no momento que ele faz a clientela dele, e todo sábado ele vende, esse pessoal já teria saído da agricultura. E Guabiruba, para mim também foi uma experiência nova, né, porque eu venho do Oeste, então eu tenho a minha história é feita no Oeste. E aqui Guabiruba é muito próximo das cidades, como por exemplo Brusque, os próprios agricultores de Guabiruba, é quase que dá para dizer que é urbano. No entanto, eles têm um terreno e eles têm condições de produzir. E existe um público muito grande. Então, quer dizer, o mercado ele está ali à disposição deles, basta trabalhar. Então, hoje, eles estão percebendo que as pessoas de fora vêm e vendem no município, quando eles podem fazer esse caminho, e é o que eles estão assumindo agora. Ok, conversamos com Denise Zanella, extensionista da Regional da IPAGRE em Florianópolis, sobre a feira de produtos locais de Guabiruba, que funciona todos os sábados e partiu aí de uma iniciativa da IPAGRE com parceria com a Prefeitura Municipal de Guabiruba, é isso? Exatamente, eu acho que vale ressaltar, Mauro, essa parceria com a Prefeitura Municipal e suas entidades, que no caso seria a Vigilância Sanitária, no município específico de Guabiruba, a Vigilância Sanitária, o pessoal da inspeção, né, da Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Agricultura. Então nós tivemos assim um trabalho feito em conjunto realmente, onde todos assumiram, inclusive a estrutura da feira foi fornecida pela Prefeitura, hoje ela acontece nos fundos da Prefeitura Municipal, que fica bem no centro da cidade, então o local é bem importante, porque facilita o acesso dos clientes, com toda a estrutura montada pela Prefeitura Municipal. Então houve assim o engajamento tanto do prefeito quanto de toda a sua equipe, né, do município. E isso faz com que o nosso trabalho, nós da IPAGRE, que estamos lá no município, muitas vezes sozinhos não conseguimos realizar. Necessitamos dessas outras entidades. E nesse caso da feira, a vigilância, a inspeção, elas são fundamentais, né? Então houve essa participação e a gente quer inclusive agradecer ao prefeito municipal, né, ao secretário da Agricultura, pelo apoio dado à IPAGRE e às entidades que atuaram nesse trabalho. Feira de produtos locais em Guabiruba, todos os sábados a partir das 7 da manhã? 7 da manhã às 11 da manhã. Conversamos então com Denise Zanello. Obrigado pelas informações. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.